Finalizando o nosso programa de hoje, ouvimos do compositor francês Eugène Gigoux, Scherzo em Mi Maior, numa bela interpretação do organista francês André Paganel, ao órgão onde atua como titular na Catedral de Saint-Étienne de Bourges, na França. Esta gravação que ouvimos foi realizada no ano de 1995. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo Escrita Musical e Improvisação. Rádio USP, Tempo de Concerto. Você ouviu Escrita Musical e Improvisação. Este programa teve a produção e a apresentação do professor José Luiz de Aquino, do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Tempo de Concerto. Rede USP de Rádio. São Paulo, Rádio USP 93,7. São Carlos, Rádio Universitária